multidões, eu ouço a tua voz. Acautelai-vos da hipocrisia. Nada encoberto que não se há de revelar. Teus planos, Senhor, não posso ocultar. Não temas, ó pequeno rebanho. O Pai sabe do que precisas. Buscai primeiro o seu reino, as promessas são tuas. Ele é a vida. Dos pássaros que voam no céu, nenhum deles se perde, eu sei. Teus cabelos estão contados em suas mãos. Eu sempre estarei. Não temas, ó pequeno. Buscai primeiro o seu reino, as promessas são tuas. Agora se diga e torna a pena.